como se houvesse uma tempestade escurecendo os teus cabelos, ou se preferes a minha boca nos teus olhos, carregada de flor e dos teus dedos. Como se houvesse uma criança cega aos tropeções dentro de ti, eu falei em neve e tu calavas a voz onde contigo me perdi. Como se a noite viesse e te levasse, eu era só fome o que sentia. Digo-te adeus, como se não voltasse ao país onde o teu corpo principia. Como se houvesse nuvens sobre nuvens e sobre as nuvens, mar perfeito. Ou se preferes, a tua boca clara singrando largamente no meu peito.